Julio Pérez, 119 de Motriz. Letrar o nome da saída, por gentileza. Mati Barbó, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo. Ciente, autorizado Montes Claros, nível 200, retornando da cabeceira 10, curva direita, saída Arbor. Após o primeiro fixo, que é o Victor Charlie Oscar, e depois conforme o plano, 5175 é o transponder e o controle em 11935, é o 35241. Sim, Matheus, confere, chame na parte 3 quando o plano para o pushback também. Chamaremos, 5241. Salvador, Xanar 6314. Escuta, prossiga. Gentileza, senhor, 380 Petrolina. Tem aprovado 34, você quer coordenar 38 ou aceita 34? Então, a gente aceita 34, coordena após, grato. Petrolina 340 aprovado, rota via Presolô 20, decolada 10, com curva pela esquerda, no perfil da Momo, Coquibo, após Coquibo vai voar transição Frotti. Questão Flock, transmissão é Flock. 5447 transponder, controle opera em 199.35. O Chico 340 da 10, curva direita após, é como coque o após Flock, é a Frotti, 5447, 1935. Só confirmando a saída, que é a curva esquerda, no perfil da Momo, Momo Coquibo, no perfil da saída Momo Coquibo. E com transição Flock. Ah, positivo. Então é Momo, Coque, O. E a transição é Flock. Com 5447 transponder. Matheus, só confirmando a curva esquerda. 5, Oxenay Matriz no 4, Oxenay Contando para o Puxa Sinal. Positivo da 10, esquerda pode, grato. Bom. Chamará, 1935, boa. Salvador, boa tarde. Oxenay 6327, na sua escuta. Xanem 327, contato radar, Sumpanjou 240, saída da EL. Subindo 240, saída da EL, se possível, nível final 200. 1935. Subir? Salvador, boa tarde, TAM 3145, transfere informação Sierra. TAM 3145, essa identificação, chegada bom, fidesa para o Anjo 063. Identificou bom, fidesa para o 060, TAM 3145. Delta, prossiga. 00 autorizado, grato. É com o Mike Tango, faço 360 pela direita. Eu vou nessa magnética mais 3 milhas. Gente, mas faço 3 metros pela direita, devido a 9 no final. É 2231, autorizado DLS, é possibilidade. Livre ingresso, é partilhando e pronto. 9755, formação Sierra. Gol 9755, essa identificação, chegada Bonf, desse foi o jogo 070. 070, identificou na Bonf, Bonf 755. Como é que tango, para sua informação, temos 5 aeronaves para pouso. In April, and follow the taxiway India, Alpha, World Point 110, call tower, frequency 118, decimal 6, and Canadian 012. Roger that. Passaria 2231, no complete aproximação, chame a torre na frequência 118 decimal 6. 18,6, até mais. Juliette, teve decolar da 17, vento 110 graus, como 3 nós. Torre Salvador, passaria do 2231. 2231, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso. 31. Mike Tango, por mais quantas milhas nessa prova? 2 milhas. Sim, check Mike Tango. 05, chame controle, 1-9-35, bom voo. Passa na frequência 1-9-35, cabine Juliette. 2-3-1, livre pouso na 1-0, vento 1-1-0, graus cono 2 nós, altímetro no 0-1-2. Autorizado pouso na 1-0, parceria da 2-3-1. Bondo 076, maintaining 4,000 feet. Bondo 076, maintaining 4,000 feet. Bondo 076, maintaining 4,000. Salvador, aqui ó, Tapatango, Alta Vista Juliette, decolagem da 1-7. Alta Vista Juliette, mantendo meu pé no corredor a sé. Bateu 1 no meu pé no corredor a sé, Alta Vista Juliette. 650, 925. Vou 925, desce para 4.000 pés, que negão 9092. 4.092, igual 925. É como é que tango, abandone o setor agora. A direita, é como é que tango. Conno 076, ok. We are cleared for the localizer, we call you established. That after takeoff to maintain heading until 3,000 feet. Runway heading 3,000 feet. 2231, solo 08, livre à direita, solo 121, decimal 9. ao direito, na direita 219, primeiro posto. TAM 3145, cruza o 085 para o 060. TAM 3145, desça para 5S, que é legal, no 012. 5.012, TAM 3145. Pode prosseguir descer ao 95? Recolher ao 95. Bom, 925, desça para 2000S, que é legal, no 012. 2012, igual 95. TAM 3145, desça para 4000S, que é legal, no 012. 4000, 3145. Gol 1755, desça para 5000PS, que é legal, 902. 5000, 1012, 1750. Gol 1075, chegada a Mário, com dedicação desse para o jogo 060. Quando 076 established on the localizer. Quando 076, contact tower, frequency 118.6. Tower 86, by Quando 076. Controle, voo 075. Gol 1075, chegada Mari, desplante de voo 060. Mari 060 para o voo 1075. Chanema 327, chame Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 136 decimal 25. Chanema 327, já está ligado, falou com Recife. Dois de Salvador, 637. Confirme para o controle? É o 627, Julia. Já está no ponto ideal, não consigo falar ainda com o Recife, não tenho certeza. Tem. Está alinhado, Mike, com o Delta. Está, senhorita, para economizar, Boninha? Gol 1925. Gol 1925, prossiga para 2000 pés, está autorizado LS X-Ray, reporte localizador. Autorizado, X-Ray, reportará, 925. TAM 3145, prosseguindo na chegada Bonf, desça para 2000 pés, o altímetro 1092. 1092, 727, obrigado. 1027, para descida e leva. Gente, o centro Recife 1260, alternando 288. O Chané 6327. 260, 288. 1700. On departure, climb and maintain 360, maintaining the runway, center line, after 3000, fly direct Momo. Okay, direct Momo after out of 3, up to 360, American 990. Localizador 1925. 1925, chame torre 18, decimal 6. 18, vai pegar. Gente, o Whisky Charlie Mike, o contato radar estabelecido no nível 110, tome pela posição Mari para executar a chegada Mari. No ideal, está autorizado o nível 060. Torre, boa tarde, igual 995. Boa tarde, no colono 925, reparte externo. Avistou, baixei e travou, 925. Fala, computador, tá 314. Autorizado acionamento, chama para o táxi. Segue com o Delta, condições de decolar de imediato. Então vai aguardar o próximo tráfego de 2 a 3 minutos. Aracaju. Centro Recife, 12685, alterna 13365. 12685, 13385, 5627. 13365 é secundário, bom voo. Obrigado, 1755, completando a BOMF, prossiga para 2000 pés, o altímetro 102. Para 100, 2000, com 1012, com 755. Protaxi, San 3155, POB de 112, 4 horas e 10, Galeão, é o alternado 3155. Bate principal, Indy Alpha, ponto de temperatura indo no 8.6, no 0.2 no ajuste, bom voo. Bate principal, Indy Alpha, 18.6, ponto de temperatura. Ground, good afternoon, Condor 076, turning right on Alpha. Condor 076, welcome, taxi in Alpha, Juliet to gate 11. Condor 076, we are Juliet to gate 11. Condor 075, na chegada Mar, está livre, descida para 3.000 pés, altímetro no 012. Chegada Mar, 3.000 pés, ajustado 1012, voo 1075. Felipe 5241, tá pronto? Tá pronto. Sim, no pátio 3 tá livre, puxa, chama, chama o táxi. Tá livre, puxa, chama para o táxi, pode fazer o puxa para Delta? Procedente da Rio Lorena, até 1500, passou através de Veracruz, comprou de Paris. Aquilo que eu vou taxar a aeronave e aquilo, aí o senhor apoia e a gente coordena com o táxi, ok? Até o ponto de carga Delta. Ok, 5241 está iniciando. 0 graus, como 2, Márcio. Vitor Mike Quebec, confirme o QAB. QAB, 0, meia dúzia, bora. Gente, prossiga via corredores, Veracruz, Interlagos, reporte Paris, mantendo 1.500 pés, Vitor Mike Quebec. Prossiga. 5 ILS X-Ray autorizado, reporte estabilizado no curso do localizador. Parece estabilizado o curso do acesso 105. É 1399, a saída prevista para Congonhas, por favor? Congonhas da EL, 399. Da EL, obrigado. Rodou, boa tarde, está 305, 5 pontos de espera pronto. A gente mantém o ponto de espera. Vou manter. Solo 925, solo 115, livre direita, solo 121, decimal 9. 19, boa. 5 Delta decolado, 115, chama controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, chama na regressa, seu Delta, obrigado. Obrigado, Alfa, antes daquilo, vou 95. 012. 1012, livre pouso na 3145. Micro direto para a Nancy. Que é com o Delta, autorizado direto Manati, manter meu pé. Ok, mantendo 1000 pés, Maquete Delta direto para Manati. Salvador, boa tarde, o TAN 3217, ciente da informação Tango. Sim, está com o fim, só um minuto, 3217. Solo Salvador, para o táxi, o TRIP 5241, 23 a bordo, 3h40, alterna Belo Horizonte. Gente, vai prosseguir o táxi, Kilo Delta, no ponto de espera da Delta, transfira a 208.6, ajuste no 012. Kilo e Delta, ponto de espera 208.6, muito obrigado, bom trabalho. Voo 925, tem uma TR da T que vai sair da Kilo, cruzar a Alfa e até o ponto de espera da Delta. Após o tráfego, você prossiga via Alfa e reportando antes da Juliette. Sim, após a TRIP Alfa, reporta acidente, voo 925. O Salvador, o Chiné 6321. 6321, prossiga. Autorização Brasília nível 380. Sim, só um minuto, tem aprovado 3-2, você aceita? Aceita, afirmativo. Sim, só um minutinho, o número 2, cópia. Guarda. 755, vento 1-1-0 graus, cono 2 nós, altímetro no 0-1-2, aguarde pista livre. 7-6-2, aguarde na pista livre, bom, 755. Solo azul 4118, posição 3, pushback treinamento. Quem me chamou? Azul 4118, posição 3 para pushback treinamento. Só um minuto. Guardião 03 para o solo. Gente, Guardião 03, decolado aos 18, chame controle 119 decimal 35 Mongol. 119.35, grato. Estabilizado, gol 1075. American Line 90, contact Recife Frequency 126 decimal 80 or 123 decimal 65. 126 decimal what, ma'am? Ok, vai prosseguir, eu não vou seguir em frente na alfa, mas agora prossiga via parte 3, parte principal, portão 02. Ah, desculpa, pessoal, então prossegue via parte, portão 2, perdão, novamente, viu? O azul 4118 na escuta? Na escuta 4118. Ok, tráfego da Gol vai parquear no 02, assim que o mesmo estacionar, após o seu inicia o pushback, acionamento, sanidade. Então, após a passagem do Gol para a posição 02, vai iniciar e vai chamar do táxi 4118. Então, 3217 para a cópia. 3217 está pronto. Confis 360, rota aprisionamento, rota no zero, curva direita, no perfil da Eoleira, após ver a voa bridge. Após interceptar o VIP, sai conforme. 5461 no transponder, controle 199 decimal 35. Pan 3217 autorizado nível 360, primeira aerovia Upper Zulu 10. Decola da 10, primeira curva à direita, saída da El Leda. Após Leda, voa Brinde. Transponder 5461, controle 1935. E a aerovia conforme aqui no plano é Upper Zulu 6, confere? Sim, gente, Upper Zulu 6. Gente, chame no portão na posição 9 do parte 3 para o pushback acionamento. Chamará para push acionamento, Pan 3217. Prosseguindo portão 2, gol 925. Estimativo, estimativo no 925. Ah, desculpa novamente, hein. Cara, tranquilo, sem estresse. Tango, faça um 360 para a direita. Vai começar que vai manter só uma milha na proa? Bem, check como é que tá. Já iniciar, vou solicitar descida, ok? Ok. Confirmando com curva direita. Curvando agora, prosseguindo para a descida e regresso a Salvador, é muito então, confirme. Afirmativo, para a descida Salvador, Maxiano. Poxa, nem minha 321, pronto, cópia. Afirmativo, calma. Minha 321, Brasília 320, rota para o Zulu 7, decola 10, curva à direita, no perfil da Arbor, após a Arbor, a Elefa, e após a Elefa, intercepta o aerovista, é conforme. 5457 o transponder, controle opere 119 decimal 35. Sebra, voo 320 para Brasília, via para Zulu 17, saída Arbor, transição Elefa, após Elefa segue na rota, decola 10 curva direita, 5457-1935. Confere, chame condição para o pushback acionamento. Amarelo próprio para o pushback acionamento, 63. Puxa o acionamento, a chané 63 no quarto portão 6. É 314 no portão 62, já está aprovado, sem mudar. Apontado, 63 no portão. 755 livrou, já está na Alfa. Gente, Alfa e reporte antes da Juliette, no 755. Alfa antes da Juliette, gol 755. Sou Salvador, gol no 399, autorização com esse. 360, está pronto? 399, 360 com esse, está pronto? Afirmativo. Congonhas 360, volta para o Zulu 6, decola no 0, curva direita, no perfil da Dael Leida, após Leida voa bridge, a notação para o Vista e conforme. 5463 o transponder, controle 119, decimal 35. November Alfa Lima, temos 7. Só um instante para a cópia 1399. Reporte quando pronto, para iniciar. Controle Salvador, TAN 3155, decolado na sexta. Gol 1075, uma milha para o externo, completo LS, chama a torre 18 decimal 6. Chama a torre 18 decimal 6, gol 1075. TAN 3155, contato radar na decolagem, curva 340, saída da EL. 340 da EL, autorizaria da presente voada, senhor? Direto da EL, autorizado. Da EL, da presente 3155. E 453. Então 7 sendo contando para o puxa, senão. Não, não, não, não. 1075. Estado 10, 1, 2. Oi, Vitor Mike Quebec. Vitor, Mike, Quebec. E minha altitude que prosseguirá? 2.500. Belo trabalho, é grato. Vitor, Mike, Quebec, chamou a torre. Negativo, está na rotatória agora, visual com a 17. Sente ingresso na final no 7, reduzindo na medida do possível, agora de autorização para pouso. A gente está ingressando na final da 1-7, ajustando para prosseguir como número 2, paciente do tráfego da final da 1-0. Cono 075, livre pouso na 1-0, ventou no 2-0 graus, cono 2-9, altímetro no 0-1-2. Livre pouso na 1-0, ajustado no 0-1-2, para o gol no 075. 1-2, ouvir, só repetir os dados, por favor. Aí tem 118 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alternando o galeão, autorizado via Índia e Alfa, ponte para dar 1-0, quando planta vai chamar a torre 1-8, decimal meio, 1012, 4-1-8. Gente, só para repetir o PB, que isso aí entra em contato com o senhor, cotejou o azul. Sem problema, é 118. Obrigado, bom voo. Valeu, obrigado, boa tarde. Mas o táxi está na 63-14, nós somos em... 119 a bordo, são 3 horas, a alternativa é Recife. Em Recife, POB autonomia novamente, por favor. POB de 119, 119, 3 horas de autonomia, senhor. Seguinte, poxa, nem 63-14, vai taxiar via Índia Alfa, 18.4, espera com a torre, ajuste 1-0-1-2. Índia Alfa, 18.4, obrigado, 63-14. 1-0-5-5, após o Avianca, vai prosseguir via Juliette, portão 03. Após o tráfego, Juliette, no portão 03, gol 1755. De turbulência, ventou no 0 graus com o 9 nosso. O Stelmark estabilizado do ILS. Stelmark, torre no 86. 86, abarregado. Está livre? Sou Delta. 6 livre à direita, solo 121, decimal 9. Livre à direita, semana solo 1219, ou 4-1-8, ponto de espera 1-0, mantém um ponto de espera, aguarde para decolagem. Dentro do Mike Quebec, que prossiga para a final da pista 1-7, aguardando eixo da mesma linha, temos o tráfego agora bandeirante na final da 1-0. Afirmativo, já interceptou a final da 1-7, aguardando autorização. Índia Novembro Alfa, sua decolagem para os 27, curva à esquerda, mantém a perna contra o vento da pista no zero, aguardando instruções. Perna contra o vento, pista no zero, aguardando o cruzamento, Índia Novembro Alfa. Luiz Charlie Mike na escuta. O senhor está passado e travado, o senhor autoriza o pouso na 1-0? Afirmativo, tem autorizado o pouso pista no zero, vento 1-0 graus, 1-0-9, ajuste no 0-1-2. Como temos um tráfego aproximando da pista no 7, é um papafo 3-2-5-3 com este aproximação. Estamos do bloco, aeronave, obrigado. Doutor Mike Quebec, condições de fazer um 360 curto, só para evitar o pouso simultâneo? Afirmativo. 360 curto, só para evitar o pouso simultâneo?